Sejam todos muito bem-vindos ao 10º LivroCast. Meu nome é Marcelo Zaniolo e sou eu quem vai acompanhar vocês por essa viagem ao mundo da literatura. Espero que sejam todos confortáveis aí do outro lado, porque hoje falaremos do livro Água para Elefantes, um livro muito famoso que muitos de vocês devem ter lido ou visto o filme que foi adaptado posteriormente, e falaremos, portanto, muito a respeito de circo, muito a respeito da sinopse da obra, da história da obra, e adentraremos esse universo tão fantástico e encantador criado pela autora Sarah Gruen neste best-seller. Então falaremos de quem é a autora, de onde veio a ideia e de várias outras abordagens já corriqueiras do LivroCast. Tudo isso logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Hoje eu estou aqui com o Diego, o @locou, que é o mentor, o criador do Logotopia, site ao qual o LivroCast se uniu recentemente, como vocês devem saber. Aproveitando que você está aqui, Diego, por favor, fale um pouco sobre você e um pouco sobre o locotopia.com.br. Oi, eu sou o Diego Locou e criei o Locotopia em março de 2011. Desde então tenho abordado temas que curto, como ilustrações, quadrinhos, músicas, aplicativos, publicidade, propaganda, criando então o blog Locotopia, que seria um mundo utópico de Loco. E como tenho lido bastante livros, mas acredito que ainda não tenha propriedade suficiente para falar sobre eles, convidei uma Marcela, que já tinha um LivroCast, para fazer parte da equipe do Locotopia e completar ainda mais esse universo. E aí estamos nós. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só ir no Twitter, no @LivroCast, ou no facebook.com/LivroCast. Ou também no Twitter, @Locotopia, ou no facebook.com/Locotopia. Se quiser mandar e-mail também, você pode enviar para livrocast@locotopia.com.br e contribuir aqui com a discussão do site. Inclusive, Diego, já que a gente está falando sobre essa discussão, eu acho que tu acompanhou também, foi muito legal ver a discussão que houve no último LivroCast, com pessoas concordando e discordando do tema abordado. Uhum. E por favor, continue então comentando, discutindo e agregando conteúdo ao LivroCast. Então vamos agora aos comentários, e-mails, enfim. O primeiro comentário, então, é de Edilton Reinaldo, que falou: muito legal o LivroCast 006, A Estrada da Noite. Tá faltando o LivroCast de algum livro do Stephen King. O dia que fizerem, se me autorizarem, eu divulgo no stephenking.com.br. Abração. Que bacana, cara. Não, com certeza faremos um cast sobre o Stephen King. Em breve trataremos sobre ele. E sem dúvida, se a gente fizer e tu puder divulgar, é bom pra gente. Então não tem por que a gente não te dar essa autorização. Muito obrigado por ter comentado. E vamos então pra mais um comentário aqui. Quem comentou também foi a Janine Stecanella, espero estar pronunciando certo o sobrenome. Ela disse o seguinte: oi Celo, recebi indicação no Sky Nerd e adorei. Parabéns pelo seu trabalho. Comprei o livro já faz um tempo e ainda não li, mas com o filme está a caminho, preciso me apressar. Ela está comentando aqui do livro A Menina que Roubava Livros, que foi o último cast. Fiquei feliz em saber que alguém divulgou no Sky Nerd. Por favor, pronuncie-se. E Janine, por favor, assim que ler o livro, dê um feedback pra gente aqui, que é legal saber se concordam ou não com a nossa opinião. E por favor, volte mais vezes, que a opinião de vocês é muito importante. Muito obrigado por seu comentário. Quem deixou um comentário no Twitter foi @Karina_Meireles, e disse o seguinte: adorei o cast, ficou muito bem feito e o conteúdo está na medida certa, parabéns. Estou ansiosa por um microcast sobre um livro nacional. E aí, Marcel, teremos alguma novidade de literatura nacional na pauta do microcast? Então, Diego, até falei sobre isso um cast atrás, não lembro qual foi, onde eu comentei e prometi que ia fazer um LivroCast sobre um livro nacional, e tenho a certeza que vai acontecer, talvez até mais cedo do que você espera. E não se preocupe, Karina, que com certeza o LivroCast não é só de livros internacionais, então em breve a gente traz um livro nacional aí pra dar uma balanceada, pode deixar, pode cobrar da gente. E quem também deixou um comentário no Twitter foi a Natália, @oinats, com dois T's. Seu blog é um dos melhores e mais criativos que eu já li. Adorei a proposta do Livrocast. Meus parabéns. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Natália. E tem mais algum e-mail, louco? Cara, e veio um e-mail muito bacana aqui do Jonathan, de Brasília. Ele diz o seguinte: conheci o podcast no episódio 8 e ouvi também o episódio piloto. Sobre as questões levantadas, o áudio ficou bom, o volume ideal, sem vícios de linguagem e sem sotaque. Pulei o episódio 2 por medo de spoiler, já que estou lendo Cidade do Sol. Sobre o episódio 3, do Rick Riordan, achei um pouco maçante, mas entendo, não há como falar desse livro sem dar uma geral na mitologia. E também não há como mencionar muito dos livros, já que se interligam e seria spoiler. Mas ao mesmo tempo, acho que o fato de não ter comentado sobre os personagens principais, pelo menos do primeiro livro, foi um erro. Não gostaria que você desanimasse com meus comentários. Muito pelo contrário, estou falando isso para incentivar e melhorar o programa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jonathan, eu evito ao máximo spoilers. Então você pode ouvir sem medo o episódio número 2 sobre a Cidade do Sol e sobre o Caçador de Pipas, que não tem nenhum spoiler significativo, nada que vá estragar sua experiência de leitura. E sobre o episódio 3 do Rick Riordan, eu concordo contigo, ele ficou um pouco maçante, até em função da minha inexperiência na época de como gravar um episódio decente. Não que hoje eu seja perfeito ou profissional nisso, mas tá bastante melhor graças à ajuda de vocês. E a sorte que eu tenho em relação a esse episódio é que o Rick Riordan continuou escrevendo, ele acabou aquela saga Percy Jackson e os Olimpianos, e continuou escrevendo uma nova saga com os mesmos personagens, a saga chamada Os Heróis do Olimpo. Uma saga que eu já tô lendo, que se eu não me engano tá no seu segundo livro já no Brasil, e que em breve eu também pretendo abordar aqui no Livrocast. Então tudo que saiu ruim nesse episódio 3, eu pretendo abordar novamente, ou de uma forma diferente e melhor, num outro episódio. Falar até um pouco dessa primeira saga para balizar a segunda saga do autor, e eu te convido a voltar mais vezes aqui no Livrocast, no Locotopia, para continuar ouvindo a gente e acompanhar toda a nossa evolução. Muito obrigado de novo por seu comentário, por sua crítica, e volte mais vezes. E de comentários por hoje, então, era isso. Quer falar alguma coisa, Diego? Deixar um último comentário, uma última mensagem? Eu queria agradecer a atenção de todos, então, já que essa é a primeira vez que eu tô gravando um podcast com o Marcelo. E quem quiser me seguir, eu sou @local, L-O-K-O-W, e continue comentando aqui no Livrocast, pelo Locutopia, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, pra onde vocês quiserem. Então chega de comentários por hoje, vamos agora para o Livrocast número 10, Água para Elefantes. Todos nós, adultos, jovens ou crianças, conhecemos o circo, e é muito provável também que muitos de nós tenhamos um dia ido a um, independente se há muito ou se há pouco tempo. O circo, grosso modo, nada mais é do que uma expressão artística. É uma cultura popular já bastante antiga, diga-se de passagem, lógico, e que busca basicamente divertir e entreter as pessoas que o assistem. Quanto à sua história, quanto a esse passado que eu acabei de mencionar, pode-se afirmar que há referência sobre o circo desde a antiguidade, ainda no período conhecido historicamente como AC, ou seja, antes de Cristo. O fato é que o circo, ou o que viria a ser o circo séculos depois, deixou suas marcas em quase todas as civilizações antigas. Segundo algumas fontes que eu pesquisei para o Livrocast de hoje, quase todas as civilizações de 4 mil anos para cá praticavam alguma espécie de arte circense. Independente de qual era essa arte, de qual era esse ato, quais eram essas práticas circenses que essas civilizações praticavam, eu acho que é muito interessante esse dado por sua profundidade e pela dimensão histórica que ele nos dá do circo. Um pouco mais tarde, no Império Romano, grupos de pessoas passaram a ganhar a vida fazendo apresentações nas ruas, nas casas de famílias nobres ou até mesmo em espaços pré-determinados para essas atividades. Esses espaços eram conhecidos na época por anfiteatros. E com essa prática, com essas pessoas ganhando a vida através dessa arte, surge aí o primeiro rascunho de o que viria a ser o circo moderno. Ainda dentro desse período, além disso, além dessa organização de alguns grupos de pessoas, houve também algo maior, algo bastante maior, na verdade. Estima-se que por volta do século 6 a.C., ainda um período bastante longínquo da atualidade, tenha existido os circos máximos, com capacidade para cerca de 150 mil pessoas. Nesse circo, nos circos máximos, a atração principal, também segundo algumas fontes que eu coletei, serão corridas de carruagens, e com o tempo, lutas de gladiadores, apresentações de animais selvagens e de várias outras habilidades incomuns para a época. Então, a gente visualiza, assim, uma raiz bastante antiga do circo. Com o fim do Império Romano, veio a Idade Média, e nesse período, segundo a história, a Europa passou por uma drástica mudança social. Não existiam mais cidades, governos centrais ou centros, propriamente ditos, mas sim feudos, menores propriedades, e cada propriedade dessas tinha um senhor feudal, alguém que mandava, alguém que era autoridade naquela região. Assim sendo, os artistas populares passaram a viajar por essas unidades organizadas, por esses menores pedaços de terra, a fim, logicamente, de garantir o seu sustento. E foi assim que nasceram as famílias de saltimbancos que a gente tanto ouve falar no mundo do circo. Eram famílias que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos, de pirofagia, de malabarismo, de dança, de teatro, em lugares bastante diversificados, surgindo provavelmente aí o caráter itinerante do circo moderno. O circo como nós conhecemos hoje surgiu apenas no ano de 1769, ou seja, foi por essa data, mais ou menos, que ele passou a contar com um picadeiro para apresentação, com uma tenda de lona para demarcar o espaço total do circo e a conter uma grande diversidade de frentes artísticas. Então ele passou a ter, além de um espaço, palhaços, malabaristas e muitas outras atrações como nós conhecemos. Ao contrário do como as coisas eram antes, agora não eram mais pessoas que viajavam sozinhas ou em grupos pequenos. Com a criação desse conceito que posteriormente viria a ser o circo moderno, passaram a viajar grupos muito maiores e grupos, acima de tudo, organizados. Eram então um conjunto de diversos artistas que se apresentavam sempre juntos em locais pré-definidos e em locais combinados. Nada muito ao esmo, nada muito ao acaso como costumava ser. O dono dessa ideia, o pioneiro, foi o inglês Philip Astley, e ficaria bastante feio deixar de mencioná-lo logo neste cast. Philip Astley foi quem inaugurou, no ano de 1969, portanto, o Anfiteatro Real das Artes em Londres, um local para exibições principalmente equestres. Acontece que para quebrar a seriedade das apresentações de cavalos, ou apresentações com cavalos, ele acabou decidindo alternar os números com esses animais, com palhaços e todos os tipos de acrobacias e malabarismos. Uma ideia muito próxima da que ocorre hoje em dia. Acontece que o sucesso dessa iniciativa, dessa ideia, foi tão grande que passou a ser copiado por toda a Europa. E depois disso, posteriormente, como vocês devem imaginar, acabou sendo adaptado e copiado por todo o mundo, atravessando o Atlântico, chegando na América, em todos os lugares do mundo. Como é de praxe também, por melhores que sejam as ideias, elas sempre são melhoradas. E daí surgiram novos números, principalmente com invenções tecnológicas, com mágicas e tudo mais, e também começou a existir a utilização de animais e muitas outras coisas. Nesse contexto, muitos circos surgiram. Muitos circos faliram e muitos desses circos que faliram foram comprados ou por circos que surgiam ou por outros circos que davam muito certo. Artistas, assim, iam e vinham e atrações eram acrescentadas e tiradas com muita frequência das apresentações. foi assim que tudo pouco a pouco evoluiu para o que temos hoje e foi assim também que o livro da autora, Sarah Gruen, começou a tomar forma. Sarah Gruen nasceu no Canadá. Além de autora do livro Água para Elefantes, do qual falaremos hoje no Livrocast número 10, ela escreveu também outros dois livros ainda não publicados aqui no Brasil. Um deles chama-se Riding Lessons e outro Flying Chances, títulos em inglês e, por favor, me perdoem a pronúncia. Esses livros tratam principalmente de animais, os quais ela ama, sempre amou, dos quais ela adora falar sobre e, acima de tudo, viver perto. Não à toa, ela mora atualmente, além de seu marido e seus três filhos, com quatro gatos, dois cachorros, duas cabras e um cavalo. Então a gente consegue medir aqui o amor dela por animais. Além disso, ela também é conhecida por apoiar numerosas organizações de caridades para animais. Seja para a saúde de animais, seja para adoção, seja para devolver animais silvestres, enfim, espécies em extinção ou ameaçadas a seus habitats naturais e muitas outras frentes. Portanto, não é de se estranhar de forma alguma que um dia ela tenha decidido falar justamente do circo e escrito seu best-seller, Água para Elefantes. Jogar pessoas para fora do trem é um dos prazeres do serviço dele. Não precisamos de vagabundos nesse trem. Agora vamos todos nos acalmar. Grady, abaixa essa droga de pistola. Black, pode soltá-lo. E quero dizer, dentro do trem. Estou te dizendo, não precisamos de confusão. Olha para as roupas dele. Ele não é um vagabundo. Não fique bravo, rapaz. É quase inevitável para o Black. Eu sou o Cannon. Aquele ali é Grady e Wade. Eu sou Jacob Jankowski. Você é muito jovem para estar em trens. Está fugindo de alguma coisa? Não é nada disso. Para onde está indo? Eu não sei. Com fome? Sem emprego? Não precisa ter vergonha disso. Não mesmo. O que sabe fazer? Qualquer coisa, eu acho. Vamos descer em depósito de manhã. Vamos te dar um trabalho para o dia. Se ainda estiver vivo no fim, vou te apresentar o August, o Lorde e Mestre do Universo conhecido e desconhecido em pessoa. Tá, quem é esse? Olha, Hopak, está para ter a experiência de sua vida. Água para Elefantes conta a história de Jacob, um estudante de veterinária, de 23 anos de idade, que perde os pais justamente no dia em que faria a última prova de seu curso. Ele fica sozinho, não termina os estudos assim, por questão aí de uma prova, né, logicamente, e além disso, perde também a casa em que morava, devido ao empréstimo que seus pais haviam feito para pagar o seu estudo. Só para que vocês entendam um pouco mais da sociedade dessa época, da sociedade abordada no enredo desse livro, até porque esse é um fato importante para a história, os Estados Unidos dessa época enfrentava a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Só a cunho de informação, esse momento histórico impactou o mundo todo, criou uma crise aí mundial, como muita gente deve estar lembrada, deve ter estudado e tudo mais, e dentre várias outras consequências, causou muito desemprego e muita miséria, afetando muitas pessoas ao redor do mundo, e se voltarmos para a ficção, afetando também a família de Jacob. E é assim, sem mais nada na vida, sem paz, sem planos ou sonhos, ele sai caminhando sem rumo. Segue a pé por um trilho de trem e embarca no esquadrão voador do circo Irmãos Benzinho. E é nesse trem, e é nesse esquadrão, em outras palavras, nesse circo, que ele se apaixonará duas vezes, como a própria sinopse da obra diz. A primeira vez será por Marlena, que é a esposa do dono do circo. A segunda vez será por Rose, uma elefanta adquirida para reerguer a bilheteria do circo Irmãos Benzini. E é aí que começa toda a história. Senhoras e senhores e crianças de todas as idades, bem-vindos à mais extravagante extravaganza que vocês poderão ver. Deem as boas-vindas às estrelas do Benzini Brothers, o maior espetáculo da Terra! Parecia real para mim no começo. Dentro daquela grande tenda, sob aquelas luzes, pensei que ficaria cego com tanto brilho. Os Benzini Brothers superaram o próprio Deus, criaram um paraíso em um dia. E em um dia, fizeram as malas do paraíso e partiram. É muito complicado eu dar aqui a minha opinião para vocês a respeito do livro Água para Elefantes, porque na verdade fica até feio e errado dizer se ele é bom ou ruim. Eu considero esse livro mais uma experiência de leitura do que qualquer outra obra que eu já tenha lido, e afirmo isso por uma série de motivos. Em primeiro lugar, é um livro que me faz viajar no tempo, me faz viajar para uma época em que trilhos eram mais importantes do que estradas, em que as pessoas saíam de casa, não buscavam um entretenimento na televisão, na internet, em que famílias se entretinham juntas, e por que não, em que tudo parecia mais charmoso. É um livro que eu gostei sim de ter lido, é um livro que eu indico para a leitura de vocês, obviamente, mas já vou avisando, vocês vão viajar no tempo. E se não for no tempo, no calendário, vocês vão viajar na memória de vocês. Vocês vão lembrar de tudo que vocês passaram no circo, das experiências, dos palhaços, dos espetáculos, da primeira vez que vocês viram um show de malabarismo, de tudo que vocês imaginavam que passava por trás da tenda, de como eram os bastidores, de como eram as viagens, de como era a criação de uma atração, por assim se dizer, de qual era o cuidado com os animais e tudo mais. Por vezes, descobrir esse background, por vezes, descobrir o que se passava por trás dessa tenda vai ser bom, vai ser feliz, vai ser legal. Por outras vezes, vai ser triste. Então, em alguns momentos do livro, é capaz que vocês fiquem tristes pelos atos, pelo como as coisas são feitas. Mas é uma história, sem dúvida, muito bem contada e muito bem escrita. O drama que o protagonista vive, o amor dele flui de uma forma muito natural e a narrativa é muito bem construída. É uma história contada por um senhor de idade que, em um asilo, volta a lembrar de seus tempos de juventude. Então é muito bonita a forma como tudo é exposto nessa obra. É uma história muito bela e que merece sim ser lida. Como um último comentário, ainda indico o filme originado desse livro. É claro que o livro traz mais detalhes, uma narrativa mais densa e tudo mais como a gente já está acostumado. Mas a adaptação para o cinema, sem analisar aqui detalhes técnicos, é sempre bom lembrar, garante uma ótima viagem audiovisual. E sendo assim, espero ler nos comentários desse cast a opinião de vocês para ver quem concorda comigo e quem discorda. Não deixem de dar a sua opinião, já que o mais importante é essa discussão acerca do tema, acerca do livro. Espero que tenham todos gostado do cast de hoje e o Livrocast número 10, Água para Elefantes, fica por aqui. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você quiser entrar... Nossa, 1, 2, 3, pausa. Cena 5, take 200. É. Cara, que merda. Tá.